casa, bom dia. Bom dia. Para o Jardim Metrido no Uno, temos aqui Uno 4-4 a bordo, alternado Galeão, com 4 horas. November Eco, autorizado decolagem, pistão 1-7, vento 1-0-0 graus com 1-62 de nós. Fátio Índia no ponto de espera, chama a torre, 108-95, altímetro 1-0-1-1. Fátio Índia, ponto de espera, 2-9-5. Comodoro, 1-9-2-3. Você voa 923. Nós entendemos correto aí. Mais 5 minutos para a nossa decolagem, é isso? Estimativo, o Tango November Eco está decolando agora, após mais 5 minutos, aqui após decolagem do tráfego. Ah, pois, qual seria o motivo, senhor? De Recife? Vai reportar esse dado, ah, ok, obrigado. Táxi lento até o ponto de espera. O centro acaba de informar uma separação de 5 minutos entre as decolagens. O 63 no ONU, já temos um bang da Gol alinhado na cabeceira 1-0. Controle de Salvador, bom dia. O Tango November Eco decolou curva esquerda, sua escuta. Papatango, Tango November Eco. Afirmativo, senhora. Papatango, Tango November Eco, sobe pro 400, presente, voa direto Momo. Presente Momo, Tango November Eco. 73, aguarde mais um minuto, por favor. Informação Lima, confere número 2 para a Copa Guarda. 5414, contato rodado sobre a posição coral da Prodimari para interceptar a chegada, reporta a descida. Do posto seguro, autorizado nível de voo 2, fugindo, nível autorizado 320. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, direto Porto Seguro. 5002 no transponder, o controle em 1-9-8, voo no 073. Autorizado Porto Seguro 320. Dael Leda Porto Seguro. Decola da 10, curva direita. 5002 transponder, 1198 controle, gol 1073. Confirme o transponder, por gentileza. 5002. Modifique para 5565, por gentileza. 5565. Cotejamento correto, meia dúzia, portão, reporte quando pronto, pressionamento, pushback, gol no 073. Reportar. Seis, tem condições de manter até mais próxima a duna? Seis, voe direto Pelouda, presente, descendo para 4000, ferro até o papá, mantendo a velocidade. Papá, direto Pelouda, mantendo 190. November Alpha, aguarde para cópia, por gentileza. Formação Curso Lima. Torre, 118.95, bom pouso. 118.95, grato, bom dia. 090 graus com 179. Tango, gol 923. Torre, Salvador, bom dia. Xené 6250. Coxiné 6250, bom dia. Coxiné aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0, 1-1. Gente, aguardando pista livre, estado de 11, 250. Autorizado Salvador para Salvador, com TGN em Vera Cruz. Para correção, mantendo no meu pés no corredor axé, decola da 7, com primeira curva à direita, transponder padrão, controle 1-9.8. Em dia Nova Berafa, confirme em pessoas a bordo. Nova Berafa, decola da 17 com curva à direita, confirmando. 6250, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 090 graus, com 1-7 nós, cheque o trem, Xené 6250. Gente, livre pouso, Xené 6250, trem, para achar de chegar. Gol no 923, decola 253, controle 1-9.8. 1-9.8, obrigado. Contato radar, 360, saída do céu. 360, direto, gol 923. Livre assinatura para ataque, fim de novembro. Final do procedimento, curva esquerda para 220, tem um limite localizador guardando o vetor final para interceptá-lo. Desce para proa, desce para 2 mil pés, ajuste no 0, no 1. O Serrota Papai está aqui. Autoriza o gol 923 voar direto bridge. Autorizado Leda. Leda, gol 923. 5221. 5221, prossiga para o solo. Puxa bem, que eu tô na mesa. 5221, número 2 para push, informe que irá aguardar para push. Devido a uma restrição do centro, as decolagens vão sair de 5 em 5 minutos. Uma previsão de mais uns 13 minutos, mais ou menos. Afirmativo, tá na escuta. 414-220. 050-2209, 5494. A 6309 tá pronto? Afirmativo, pronto, 6309. A Lima tem cabeceira no zero, estimado mais 2 minutos para decolagem. Afirmativo, a Lima tem 6309. Poxa, né, 6250, no solo 856, direita 121, decimal 9. Direita 1219, bom dia, 6250. Solo Salvador, bom dia, Xené 6250. Xené 6250, bom dia, táxi V Alfa, repórter André Juliette. V Alfa, repórter André Juliette. Autorizado táxi, aposte por ingresso, fim de novembro Alfa. Chinema 3 no 1, autorizado, decolagem, pistão 1-0, vento 0, 90 graus, com 1-62 é de nós. Livre decolagem, 3 no 1. Muito bom dia, aguarde para a cópia. Nosso, bom dia, informação custa Lima, número 2 para cópia. Diz que pronto, cópia. Seu Hotel Papá poderia proar tudo? O Trip 5414, sob vetor, mantenha presente proa, limite ao localizador, proa 035. Mantenha presente proa, 5414, limite ao loco. Terra Hotel Papá, para o localizador esquerda, para o 150, reporta estabilizada. Papá, 150, cobrará estabilizado. Controle Salvador, 639 Xané, da Aeoleda, cruzando 1700, possível voar... Ótimo. Xané 6311, no contato radar 340, mantendo perfil. Negativo. Trip 5414, desça para 3000, ajuste no 011. 3000, 1011, 5414. Senhorita, seria possível voar da El Oleta com 6309? Sobre modulado, 923. Voo 1982. Identifica a chegada à mar e desça a 50. Estado Mar, 1950, voo 982. Patrulha, é possível voar Leda 639? Obrigado, Dael. Dael. Trip 5414, início redução 1970 nós. 1970 nós, 5414. Terra Hotel Papá? A escuta. Consume velocidade na aproximação? 120 nós. Este Terra Hotel Papá, reporta estabilizado. Papá. Estabilizando no momento, ok? Sente. Torre, 118,95, Serra Teu Papá. Até a Trip 5414, nesta proa, intercepta. A porta estabilizada, Trip 5414. Nesta proa, intercepta, está estabilizado, 5414. Torre, Serra Teu Papá. Uno, estou ficando atento ao tráfego da avião, que vai para Kiana 02. Romeu, mais um minuto para a cópia, por gentileza. 90 graus com 18 nós. Confirma a intenção de pouso, pistão no zero. Afirmativo, pistão no zero, estacionamento pátio 3, ok? Afirmativo, só para informação, o pátio 3 está em obras, não está recebendo o tráfego de aviação em geral, ok? O pátio utilizável 4 ou 5. Papai, está cedo. Gente, o ajuste 1-0-1-1, autorizado por uso de pistão 1-0, vento 0-9-0 graus com 1-7 nós, ajuste 1-0-1-1, Serra Hotel Papá. Papá. 1-5-3, controle 1-9-8. Número 2 é da guarda do Índio November Alpha. Dia November Alpha autorizado, linha cabeceira 97, aporte pronto. Recife, 13325, 1288. 13325, 1288, já. VIP 5414, reduzindo para aproximação, torre 11895. 1895. Lença, está autorizado quilo, Romeu Oscar, 03 a bordo, para cheque rádio. Torre 11895. VIP 5414, continuando aproximação, ajuste 10 no 1, tráfego P7 é um eco 1110, está a 2 milhas cabeceira 10. Continua aproximação, aguardando autorização de pouso, VIP 5414. Estou seguindo na aproximação, na sua escuta, 5414. Quilo Romeo Oscar, livre acionar, chame para o táxi. Vamos esperar a próxima, voo. Voo no 073, mantém o ponto de espera. Torre, o tempo 5494, poderia confirmar as condições do vento? Vento 090 graus, intensidade 1 no meia dúzia de nós. Ciente, 5494. Trip 5221, que é livre sua meta para táxi. O trip 5221, tá... 5221, está livre, repata para táxi. Atente, repostará. Atente de novembro, para manter a posição, guardando instruções para decolagem. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, informação que você é Lima, aguarde copy. 03, livrando à direita, agilizando na medida do possível, chamou no solo 121.9, bom dia. Solo Salvador, seu Alfa Papá. Alfa Papá, para o seu coração. 4, autorizado pouso, pistão 10, vento 0, 90 graus com 16 nós, 1,62 de nós, ajuste no 0, 1,1, trip 5414. Autorizado pouso 5414. Voo 073 da visual com a TR da trip na curta final. Após o pouso, o tráfego ali mantém cabeceira 10, gol 0,73. Após ali mantém, após gol 0,73. Repartimento da Juliette. Até a papá, reposta no ingresso. Será? Prossiga. Pode voar, bridge, senhora. 6311, chame Recife, 1-3325, 1288, corte ele diretamente com o mesmo. Obrigado, 3325, 1288, bom dia. Índia November Alpha, 303 turbulências da TR da Trip. Tem decolagem autorizada, pistão 97, vento 090 graus com 15 nós, 15 nós, Índia November Alpha. Vai ingressar na Juliette, curva à esquerda para o pátio 3, o Serra Hotel Papá. Papá, obrigado. Da Papá, Infraero nos informou que sua posição será 08 no pátio 3. Papá, 08, obrigado. Alfa Juliette Romeu, pronto, copia. Trip 5414 no solo 05, direita 121, décimo 9. Visual direita, solo 219, 5414. Juliette Romeu, autorizado voo local, Salvador, Salvador. Decolada 17, com o primeiro curva à direita, 1 no meu pé, escorredor axé, aciona 0135, controle, opere 119.8. Salvador, bom dia, 4 de zona, 0 graus com 1,62 de nós, 16 nós. Decolagem, tá? Para cotejar o Alfa Juliette Romeu, que foi sobremodulado o seu cotejamento, não foi entendido. Aguarde mais um minutinho para cotejamento. Tenha na minha escuta aguardando transferência. Na escuta aguardando transferência, ele não venderá o... será antes da GDS 5494. 179, chegou no 073. No 4, autorizado o ingresso na Juliette, da curva à esquerda para o pátio 3, posição 03. 109, tomando cuidado com a 92. 7, Bravo Kulisk, mantém a posição, guardam as instruções. 3896, identifica, chegada Mari, desce até o 050. Pode falar para o editado? 3896. Manda editado, 3896. Se torre 1 no 8, desse 95, alfa, Juliette, ao meu. Vou passar no zero, então, tá? Certo, papo, prossiga. Seria o 100, diagonal 105, que é o outro. Prossegue para toque remetido em Veracruz? Afirmo. Thank you. 18, boa viagem. 19-8, obrigado. Admitido, já possui seu plano, aguarde mais um minuto para a cópia. Curvar o campo no primeiro terço. Centralizado, decolagem, pistão 97, vento 090 graus com 1 99, Bravo Kulisk. Está pronto para o táxi. Felipe 5221, táxi via parte 1, Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 1. Centralizado, táxi, parte 1, Índia, chamada torre, ponto de espera, 3. Vai chamar dele de 5 minutos possível, só porque está precisando cortar o motor da tampa a bateria. Obrigado, querida, mas a gente chama já já para te dar a autorização. Sim, sim, só Bravo Kulisk, decolador 09, agilizando curva pela esquerda na medida do possível, aguardando para cruzamento do campo. Bravo Kulisk. Curva esquerda, agilizando, aguardando a referência. Bravo Kulisk. Estou alinhando a cabeceira na 7, aporte pronto. Bravo Kulisk, mantendo a proa, guardando transferência. Sim, a proa, guardando transferência, Bravo Kulisk. Bravo Kulisk, a proa de buraquinho, ok? Ok, proa de buraquinho, Bravo Kulisk. Bom dia, o Trip 5221. Trip 5221, a linha mantém cabeceira no zero. A linha e mantém, Trip. Bravo Kulisk, controle agora 119 decimal 8, sem interferir com o eixo de decolagem da 1-0, ok? 7, vai se manter na cidade de hoje, vai se manter com o 198, Bravo Kulisk. 5221, apenas para informação, no setor norte tem tráfego, um Charlie 150, a 1 no meu pé, sem interferir com o eixo de decolagem. Eita, ciente. Tia, o patapumbo Bravo Kulisk, que se afastando no corredor forte, na sua escuta. Bravo que Luiz, que é no meu pés, corredor forte. Manda meu pés, no forte, bravo que Luiz. Boa, 982. Trip 5221, utilizado decolagem, pista 190, vento 080 graus com 18 nós. Livre decolagem para o trip 5221, iniciando. Voo no 982, ajuste 10 no 1, baixar travado? Tá travado. Autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus com 19 nós. Voo no 982. Pouso 10, voo no 982. Na 3000, ajuste 10 no 1, tem restrição. 3000, 90 graus com 19 nós, né? Identidade. Obrigado. Trip 5221, decolado aos 13, controle 119, decimal 8, boa viagem. Ah, tô chamando a controle, Trip. Olha, Salvador, o Trip 5221. Trip 5221, contato radar 200, saída árvore. Tem condições de cumprir a restrição superior da saída árvore? Afirmativo. Gente, passo pro 200. 073, chama Recife, 13325, 1288, bom voo. 1325, 1288. O nome, eu acho que tá pronto? Do Romeo, acho que eles vão decolagem, pista 107, vento 090 graus com 107 nós. Voo no 982, no solo 15, direita 121, decimal 9. Direita 129, faz bom 92. Azul 4207, identifica. Desça para 4 mil pés, hoje chama 011, chegada bom. Está livre LS, a porta estabilizada. Desce 2 mil pés, 011, em camarada estabilizada no LS, não, 3893. Alfa Juliette para 08. Alfa Juliette para 08. Vem bem, Alfa. Romeo Oscar, decolado 17, corredor Axé, controle agora 119, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado. Dia, o quilo Romeo Oscar. Quilo Romeo Oscar, 1 mil pés, corredor Axé, reporta fora da barra. Mil pés na Axé, reporta fora da barra. Autorizaria a ascensão para o 045 na Praia de Valença? Inicialmente eu mantenho no mil pés, temos tráfego na chegada Mari. Mantenho no mil pés, então. Foi Juliette Romeu, apenas atento ao tráfego que precedeu. Vai prosseguir no corredor Xé também. O Bravo November 2 Papá, ok? O Kilo Romeu Oscar. Autorizado decolagem, pistão 197, vento 090 graus com 18 nós, Alfa Juliette Romeu. Identifica a chegada Bonf, desça para o 050. Qual é o retorno? 0135, quem não transponde? O 354-03. Controle, muito bom dia. De Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, no meu pé, correndo a Xé, reporta farol da barra. Alfa Juliette Romeu. Controle Salvador, tanto 3896, estabilizou. 3896, completa final, torre 11895. Torre 11895. Salvador, bom dia, são 3896. São 3896, bom dia, continue a aproximação, ajuste no 0, no 1, aguarda no pista livre. Guarda pista livre, são 3896. Tan 3896, cheque trem. Trem passado e travado, Tan 3896. Autorizado pouso, pistão 190, vento 090 graus com 19 nós, Tan 3896. Sentido vento, Tan 3896. Para autorização, São Paulo, Congonhas 380. 397. Como se fosse a Lima, água de cópia. Tá, tudo escuta. Alfa Juliette Romeu. Na escuta, prossiga. Confirma o destino. Lá. Pensa fazer 6 horas. Foi de 1 hora, Val. Gente. Quilo Romeu Oscar. Confirma o destino. Decola da 1-0 com primeira curva direita, saída da Euleda. Após voa direto bridge, o intercepta pelo Zulu 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5-0-2-2, controle 1-1-9-8. 1-2-9, obrigado, bom dia. Decolando a pista 1-0, curva direita da Euleda. Aí voa bridge, intercepta a Zulu 1-6 e prossegue. 5022 é o transponder e o controle em 1-1-9-8, gol 1397 na posição número 4. 1397, fechamento correto, faz quando pronto. Gente, 97. Fala, Salvador, bom dia, San 3896. San 3896, bom dia, táxi de Alfa Juliette para o 06. Alfa Juliette para o 06, San 3896. Fala, Salvador, acionando 6140, autorização para Mateo. 6140, informe com Lima, aguarde cópia. Pegou o efetor do toque remetido em Veracruz. Tem frequência livre, caso necessite de ascensão, informe anteriormente para o controle, subindo inicialmente para 2.500 pés. É 1-40, pronto, cópia. Pronto, 6-1-40, autorizado para Maceió, nível 250, via Peruíque 58, até Orago, após, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeiro curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Aciona 5033, controle Salvador 1-9-8. Romeu, Alfa Juliette Romeu. Na escuta, prossiga. Mantendo 1.000 pés até Valença, tem frequência livre. Apenas atento ao tráfego do Quilo Romeu Oscar, na sua posição de 12 horas, 4 milhas à sua frente e o mesmo destino, mantendo 1.000 pés. Mantendo 1.000 pés, temos tráfego a 3.500 pés em descida. Ficou pronto. Salvador, gol 397, pronto, posicionamento. Bom, no 397, quando eu sou com o vídeo, só um rapaz para táxi. Sim, estou autorizado por ligação, 397. Azul 4207, 2.000 pés, ajuste o nosso terno no ONU e está livre, LR. 2.000 pés, 1.011, autorizado LR, Azul 4207. Controle alguma possibilidade de autorizar o ônibus de zona próxima de 5403? 5403, desça para 4.000 pés, autorizado por Odipelo. 4.000 pelo agora, obrigado. Fala Salvador, CP 5595, está ciente da marca, possível coordenação do nível 2160, a Eliel, confirmando para você. Né? CP 5595, aguarde de coordenação do nível 1160 para Eliel. 738. senhor, confirme a aprovação de saída. P5595, foi solicitado nível 160, estamos coordenando junto ao centro, aguarde um minutinho para a cópia, Mike confere. Tá ciente, outro P5595, existe a prova de saída. Dael Leda. Dael Leda, muito obrigado. Vou passar de perto, por favor, tá? Tango Serra, até papá, prossiga. Senhor da Papá, autorizado para ser November Índia, uniforme, nível de voo 100. Decola da pista 10, com a primeira curva direita, saída Arbor, após voo direto. Aciona 5572, controle Salvador, opere 119.8. Autorizado uma centena para Piaú, decolando 10, curva direita, Arbor. É depois direto, 5, 7, 2, 6, 9, 8, Serra da Papá. Serra da Papá, procedimento correto e faz quando pronto. Tá, vai ser mal. R5221 no Recife, 1288, bom voo. Recife, 1288, chama lá, tá? Salvador, 1397 para o táxi com 1-1-7 a bordo, autonomia 0339, alterna Galeão. Torre, 18-95, bom pouso. Obrigado. 18-95, ajuste 0-1-1, obrigado, bom dia a todos. Afirmativo, mantendo a proa de Pelô, 35403. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, final da 10. Azul 4207, continue a aproximação, ajuste no 011, guarda no cristaleiro do 4207. Sente agora no 4207, 1011. Enche o ajuste no 011, o 02732. Gente, braço pro Luiz que tem frequência livre até regressa. 6140, posição 2, 7 a sua nave. 6140, conheço a equipe de solo, pode parar táxi. Vai chamar pro táxi, deixa na 6140. Trip 5595, proscópia. Temos duas aeronaves com destino a Valença, mantendo 1 a mil pés. Pouso, pista 10, vento 080 graus com 15 nós. Pouso autorizado, pista 10, azul 4207 graus. Voo no 397, pronto no ponto de saída 10, visual com azul. Gente, após o pouso do Embraer da Azul ali, mantém cabeceira 10. Após azul ali, mantém 10, 327. Identifica a chegada Mari dessa até 50. Negativo, mantendo a chegada 2 mil pés, ajustando 0 no 1, está livre LS e a porta estabilizada. Gente, desça para 1.500 pés, reporta ingressando no corredor Veracruz. Azul 4207 no solo 33, direita 121 decimal 9. Direita solo 219, 4207. Salvador, bom dia, Azul 4207, segurando na sua escuta. 4207, táxi Cisne Alfa, reportando a Juliette. Alfa, reportará a Juliette, 4207. 1140, está pronto para o táxi, 86 a bordo, 1:50 de autonomia, Tanã. 1:50, Tanã Recife, confirme apenas o que é o B? 83, 83. 83, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 1, bom voo, Xanamê 1140. No caso 1011, sai à direita via Índia, ponto de espera 1 no 8, 95, Xanamê 1140. Obrigado, bom dia, contato. Juliette para 01. Juliette, posição 01, contato 207. Trabalho. Utilizador 5403. 5403, torre 18895. Controle de Salvador, muito bom dia, gol 1397. 1397, contato radar, 360, saída da EL. 360 da EL, 3 a 7. 430, Fernando, Salvador. Primeiro navio, Serra do Papá? Serra do Papá, repete para ingresso no caixa principal. Uma mensagem autorizada Leda da presente. Foi pro 397? Vou no 397, Leda da presente. Leda presente, 397. Para nós, ajuste 10 no 1, cheque o trem 5403. 5403, centro de repouso, está embaixo checado. A torre de Salvador, Oxané, 6140, está no ponto 0-0, pronto, igual ao contrato de Zarquina. Sente após o pouso da TR da Tripoli, mantém cabeceira no 0, Oxané, 1140. Uma aeronave da Tripoli, mantém na 1-0, Oxané, 1140. Reporta Paripe, O 02738 ingressando no corredor Interlagos. Tem Hotel Papá, autorizado ingresso no site principal, Índia, no ponto de espera, vai chamar a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 1. 0 no 1 tá, vai chamar a ponto de espera. Obrigado, eu tenho a sorte. De nada, bom voo. Solo 35403, bom dia, de nada. IP 5403, bom dia, Taxi Via Alfa, repórter Juliette. Alfa, Juliette, 5403, faz para 3 mil pés, ajuste no 091. A 091, 300, 390. Pista no 0, CNM1, 40. 360, copia 360, agora coordenação 38. 193, autorizado para Guarulhos, nível 360, Vapor Zulu 16, decolada pista 10, com primeira curva direita, saída da El, Leda, após o direto bridge, 87, Vapor Zulu 16, isso é conforme a rota. Aciona 5011, controle 119, decimal 8, aguarde para cotejamento, gol 1983. Para ingresso na Juliette, eu preciso fazer. Sim, 483, observando o tráfego à frente, ingresso a Juliette, à esquerda, para o Pat 3, posição 04. Juliette, Pat 3, Pat 3. Senhor Itapapá, vai prosseguir, a primeira direita na Índia, por gentileza. E de Salvador, muito bom dia do Papá. Vocês, por gentileza. Paripa ingressando a Interlagos, espera 1738. Tudo direto, Bridge. Sendo correto, pois quando pronto. Aos 41 no controle 198, boa viagem. 1198 com controle, Xané 6140, obrigado, bom dia, contador. Bom dia, controle de Salvador, Xané 6140, decola perfil da Puca, cruza 1900 pés. Valença, restrito o número pés, corredor axé, decola da 1 no site, com curva direita. Aciona 0155, controle 119, decimal 8. 2000, tem referência a 3198? 2000, ajuste 1011, está livre LF, está 3198. 2000, 1011, está 3198, pode ser livre. Gono 397, Recife, 13325, 1288. 3325, confirma a secundária? 1288. 288, boa. Chef. Delta Papá da colagem autorizada, uma centena com 159. Bom dia. 1738, reporta a rotatória. Reportará a rotatória, 2438. Sierra, Hotel Papá, decola os 44, controle 198, boa viagem. De Salvador, Patango, Sierra, Hotel Papá. Patango, Sierra, Hotel Papá, contato radar, curva até o 040, saída árvore. Libera de curva direita, presente, árvore. Mantendo subida até o 040 inicialmente. 040 direito, gente, vamos lá.